vida e sou o pai do desconsolado. Que os filhos da minha mãe não tem nenhum desprezado. Que os filhos da minha mãe não tem nenhum desprezado. Leva a vida pra fora, conformar. A ilusão está muito grande e ninguém quer acreditar. A ilusão está muito grande e ninguém quer acreditar. Os exemplos estão na vista para todos se conformar. E nós estamos na doutrina, e não podemos se julgar. E nós estamos na doutrina, e não podemos.